2013, JR, Real Sistema Sonoro, mais um de Minas, moleque. Mais um ano, e tudo continua a mesma coisa. Sem justiça, atenção. Mais amor, por favor, rapa. Mais amor, por favor, rapa. O gueto sofre, mas exige esperançoso, não se entrega. O fracasso persegue somente aquele que fraqueja. Se a fé faz o guerreiro que acredita na vitória e corre pela paz, justo pela glória. Sempre pronto, mete os peitos. Sujeito é desse jeito, humilde e merecedor. Vai que vai, despreza o medo. Remeio aos espinhos, obstáculos na vida. Teste a todo tempo, aí procure uma saída. Olha ao seu redor e observe bem. Se o certo se mantém ao mesmo nível, nem desespero, lamentações, sofrimento que agride, as quebradas chora sangue. Corre, corre, sobrevivem. Olhares atentos da tiazinha ao futuro. Olha o moleque, descalço, alucinado, tudo sujo. Com ódio revoltado, se destruindo no pó. Nas noites frias, seu remédio pra se sentir melhor, pior. Já chega de sofrer, neguinho. O crime não é possível, olha pra frente, acredite em mim. Enxerga as lágrimas e vai à procura de algo melhor e sem olhar pra trás. Já chega de sofrer, neguinho. O crime não é possível, olha pra frente, acredite em mim. Pois acredito em você também. Eu acredito em você também. Muita paz, irmão. Muita paz. Chega de guerra. Chega de lágrima. Chega de sangue e ódio. Mais amor entre as raças. Mais união entre as cores. Paz, justiça e liberdade. Me entristece com tanto sofrimento no mundo. Fico chapado, porque tanta desordem. Cê tá ligado, tenta ignorar, fingir, mas é difícil. Feliz realidade, faço parte esquecendo. Consigo falar de amor por um momento até relaxamente. Mas as suas, o que vejo é o contrário sempre. Vejo um aqui, outro ali por pouca coisa se matando. Mentes atrasadas, iludidas, uma pá se arriscando. Os pivete se envolve, iludidos com crime, seguem em busca dos malote. Pra ter uma vida boa e nunca mais passa fome. Andar com os panos bons, sem ter que explodir os nobres. Com moto, dinheiro, mansão, carro zero. Se os boy pode curtir de montão, eu também quero 0 a 0. Crime, luxúria, aí a escolha é sua. Prefiro ser quem sou e tentar ser feliz. Já chega de sofrer, neguinho. O crime não é possível, olha pra frente, acredite em mim. Enxugue as lágrimas e vai à procura de algo melhor e sem olhar pra trás. Já chega de sofrer, neguinho. O crime não é possível, olha pra frente, acredite em mim. Pois acredito em você também. Eu acredito em você também. Infelizmente vejo luto, guerra absurdo. Os pretinhos maquinados, pais de terceiro mundo. Da criança com fome no frio, passando mal. A modelo que vomita e se desnutre pro comercial. Paga de estrela e toma tiro de monte. Morre no assalto tentando salvar o poste. É, de arrepiar, né, com tudo que acontece. Se isso é só o começo, imagina mais à frente.